sem prazer, não vejo amanhecer, é noite sem luar. Há um lugar que meu Jesus no céu foi preparar. Ali o sol não mais existirá, porque a divina luz Deus para sempre.